lado, procurando por você, pra conversar, pra entender o teu querer. Fico ligado o tempo todo pra não vacilar. Quero ficar em santidade, quero te agradar. Sufocado de amor eu suspiro, ai, ai, sem você eu piro. Você é o oxigênio pro meu coração, ai, ai, sem você eu não respiro. Eu tô apaixonado, ah, ah, eu tô apaixonado, ah, ah. São duas da manhã, ainda não dormi, pensando em você, querendo mais de ti. Eu tô apaixonado, ah, ah, eu tô apaixonado, ah, ah. O dia já raiou e eu ainda estou pensando em você, querendo mais de ti. Entender o teu querer, fico ligado o tempo todo pra não vacilar. Quero ficar em santidade, quero te agradar. Sufocado de amor eu suspiro, ai, ai, sem você eu piro. Você é o oxigênio pro meu coração, ai, ai, sem você eu não respiro. Eu tô apaixonado, ah, ah, eu tô apaixonado. Eu tô apaixonada.